Bravo Romeu Serra 126, vai tração para sequenciamento, curva direita proa 225, limite A nessa proa por 1,5 milhas. Direita 225, limitada limite do Bravo Romeu Serra 126. Correto, desça para 3 mil pés, altímetro no 0 no 3, Bravo Romeu Serra 126. 3325. Azul 4062, controle Salvador, assina identificação, desça para o nível 060 na chegada à Mare, altímetro no 0 no 3. Desça 060, ajuste no 0 no 3, assim está a vista, Azul 4062. Bom, número 06, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 070 na chegada Mare, altímetro no 0 no 3. Oxanai 6258, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 015, limite radial 300D, Salvador. Gente, a esquerda 015, limitado pela 300, Salvador, Oxanai 62. Bravo Romeu Serra 126, para o localizador, esquerda proa 145, desça para 2 no pé, está autorizado o final do procedimento ILSXP. Esquerda 2 dia, desça para 2 no pé, o Bravo Romeu Serra 126. Esquerda 145. 145 hoje. Anaime 258, desça para 3 no pé, altímetro 10013. 3 mil pés com 10013, Oxanel 6258. Localizador avistando 3152. 3152, completa final, torre 118.95. Torre 118.95, da 3152. Oxanel 6258, reduz velocidade 200 nós para o localizador, direita proa 055, reporte estabilizado. Conduzindo, 2009, direita 055 para o localizador, reporte estabilizado, Oxanel 62. Europa 084, contact now, receive center 126.85, direita neighbor 125.45. Call with ET on 126.85, even arrow 124.45. At opposite is possible. Bye night, Shivriga. Boa noite, have a nice night. São 3891, desça para 4 mil pés, altímetro 1093. 4 mil ajustado no 093. Xanai 6258, segue tráfego na aproximação 7 milhas, Embraer 135. Desça para 2 no pé, está autorizado ao final do procedimento de LSX-Way. Completa a redução 1,70 nós, reporta estabilizado. Gente, reduzindo 1,70 para 2 no pé, reporta estabilizado, Xanai 6258. Pelo localizador, Força Aérea 25, o Bravo Romeu Serra 126. Bravo, meu Serrano 26, completa final, torre 18, decimal 95, tem um bom posto. Serrano 3891, reduz a velocidade 2209. Autorizado, descida para 3 mil pés, altímetro 1093. 2209, 1013, 3 mil pés, na 3291. 25, da Romeu Serra 126. 126, continue aproximação, autorização de pouso. Aguardando a autorização. Forma que é 8 milhas acerca, à direita aqui da final, é laser, ocorrência de laser. Ok, tô ciente. Azul 4062, desça para 4 mil pés, altímetro 1093. 1093, azul 4062. Então 3891, sobre a instalação, mantém presente pro limite localizador. Presente pro limitado ao lock. Informa que está reduzido para 2009. Certo. Cinco dois solo 07, linha direita, chama 219 solo. 219, tá, 3152. Oxalé 6258, completa a aproximação, chama agora a torre 118, décimo ao 9. 7, completa com 2295, Oxalé 6258. Pouso, vento 060 graus, 5 nós, pista 10. Confirme para o Romeu Serra, 126 de pouso. Torre, Salvador, boa noite, Oxalé 6258. No NS estabilizado. 6258, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Estou aguardando, 6258. Mateia para 035, limite ao lock, azul 4062. Então 3891 para o localizador, esquerda para o 130, está autorizado para o nosso procedimento ILS-X-Ray. 130, autorizado X-Ray, então 3891. Gol 1606, desça para o nível 050. 050, descendo, gol 1606. Gol no 896, reautorizado nível 0620. Azul 4062, completa a redução 200 mais. Vai passar o localizador. 4062, mantendo a prova, passa o localizador. Azul 4062, desça para 3 mil pés, altímetro 1093. Aguardo o vetor final para o lock. 3.1093, guardando o lock azul 4062. Taxia via Alfa novamente para ingresso na pista via taxi Charlie, ok? Pela direita, chama 209 solo. Direita 29, para o TCM 2. Completa a redução no 709 para o localizador, direita para o 055, desça para 2 mil pés, está autorizado ao final do procedimento ILS-X-Ray. 2000, direita 970 para o lock, reportar estabilizado, azul 4062. Direita 060 agora. 060 direita, azul 4062. Já no localizador, rota 3898. Quarta zona completa final, chama a torre 118 decimal 95. 895, obrigado, até. Composto. Alô. 0.080 graus, 5 nós. Livre pouso, Xander 62, 5 foi. Reduz a velocidade 2209. 13.000 pés, 2.229, vou no meio da vez. Azul 4062, reduza para a velocidade de aproximação, segue tráfego 5.8 milhas Airbus 320. Completa final, torre 118.95, bom posto. Reduz a aproximação final, chama a torre 1895, obrigado, boa noite. Boa. E após ingressar via Índia e Alfa, no ponto de espera da pista 10, no taxiway Alfa, vai chamar a torre em 118.95. Para ingressar e taxiar via pista. Pista, ingresso para 20, torre 295 para ingresso e taxista para o parque 3A. Altimetro no 0 no 3, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-Ray na 10, reporte estabilizado, direciona para 25, bom no meio da minha. 1 no vento 070 graus 59. Livre pouso, tanto 3891. Alfa após Juliette, portão 08. Alfa após Juliette, portão 08, chama 6258. Jogou no 794, chamou cópia. Afirmativo, posto 2, copo 3, Aracaju. 794, Aracaju, 230 autorizado. Via Golf 677, decolo da 10, curva esquerda na subida Puca. Após Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5432, controle 120, decimal 8. Afirmativo, pela Charlie. São dois, chame pronto, gol no 714. Gol 1896, desça para 3.1 pés, altimetro no 0.13. 3891, solo 14, nível direito, 219 show. Direito 219, 3389. Solo Salvador, 3891, ligando. 291 no táxi via Alfa, após Juliette, portão 10, portão 10. Ativa Alfa, Juliette, bate, portão 7. Essa é a direita e vai livrar depois primeira esquerda no pátio militar seguindo a viatura que está posicionada aguardando o seu ingresso. Gente, a bola está passando, essa vira para a cidade. Estabilizado em LS, gol no 606. Completa final, 18 aqui, 195, composto. 295, obrigado. 17 direito, 219 só. 219 direito, obrigado. Gol no 896, autorizado final do procedimento em LS X-Way, desça para 2.000 pés. Reporte estabilizado. 2.000 autorizado o procedimento, eu posso estar estabilizado agora no 896. Torre de Salvador, gol 1606, estabilizado em R. Sente o gol 606, cheque o trem. Está autorizado o pouso pistola 0, vento 090 graus, 5 nós. Teve pouso no 0, gol no 606. Alfa, após próxima esquerda, via Kilo até o pátio 3. Posição prevista do pátio 3 é a posição 04. 7, ingresso Alfa, Kilo para o pátio 3. Posição prevista 04, azul 4062. Estabilizado na X-Ray, melhor, no localizador visual com o campo. Transmissor para externo, completa final, torre 18795, composto. 18795, obrigado, boa. Meia 06, sol aos 20, direita, 1219, sol. 219, 1606, boa noite. Charlie, Golo 606, lembrando? 606, táxi via Alfa, após Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 5, no 606. Check 3, Repouso, vento 060 graus, 5 nós. Repouso, 1013, igual no 866, obrigado. Boa noite, 05 para autorização, nível 4 na 0 para a nação, 05 na alfa. Porto 05, aguarde coordenação, tenho 370 autorizado, aguarde coordenação 4 no 0. Direita 219, boa noite, no centro. Alô, boa noite, voo 1896, ligado. Boa noite, táxi de Alfa, após Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, boa noite, 96. Nível 410 está autorizado, via Pesulu no 0, decolada 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Zipar, aciona 5434, controle 120, decimal 8. Sempre autorizado 410 para Natal, via Pesulu no 0, decolada 610 com curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, controle 4108, transponder 5434. Então, no filme pronto, pushback, igual 805. Agora, 805. Autorizado. Desça para 2, um pés, altímetro no 0, no 2, reposto estabilizado. 0 sem semana, por isso é que estacionamento, botão 1. 1 no coordenador com o equipo do solo, após o parqueamento à sua esquerda do Boeing da companhia no portão 4, após o mesmo, tá livre iniciando 01, chame táxi, boa noite 05. Gol 994 Maceió, copia o 350. Copia. 994 Maceió, nível 350, está autorizado via Peruísque 58 até Orago. Após Orago, direto Maceió. Decolada 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5440, controle 120, decimal 8. 350 Maceió, 58 Orago, Orago Maceió, Puca, Caju, 5440, transponda 208, controle. Então 3, chame pronto, boa 9 na pasta. Chamará. No 1 já está livre, chame táxi. 7 está livre, reportará táxi 105.